752 vai receber o padrão número 2 da presente, correto? Padrão número 4, transversal. Gente, número 4. Tem a proa até 3 mil pés e após cumpre o perfil da Arborona. Autorizado a decolar, 140 graus, 07 nós, cotege. Cumprindo o perfil da Arborona, 2236 Petra. Serra Vitor 366, devido às informações da nossa direita. Gente, autorizado. Poxa, Xané 6326, desse mantém nível 050. 050, 6326. Xané 6326, informa o tráfego em posição de 2 horas, 10 milhas, rumo nordeste, mantendo nível 090, Charlie 208. Roger, Xané 6326. GF52, condições de efetuar de espera no fixo de pelo? Que é a condição? Pelo, é um fixo da chegada BOF ou Serra Vitor 367, em condições? Trone 208, 2230, bom dia. Main, silêncio, 2209. 2209, Controle Salvador, passarela 2230, mantendo a proa. Passarela 2230, está sob contato radar. Submantém nível 180, saída. 7180, saída árvore, informa que não tem condições de passar a 15ª milha, se mantém. Está autorizado mesmo assim? Gente, mantém a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés, direto ele é com ascensão 180, o passarelo 2230. Mantém proa até 3 mil pés, após direto ele é com ascensão 180, sem restrições, 2230. Pela direita. Vai chamar o controle em 120.2. Controle, batata Juliette Quebequilo. Juliette Quebequilo, sob condições visuais, 1 mil pés, corredor chá. Mantenha o nome do pé, corredor da Shell, cabe aquilo. Rona 964, com tráfego, posição de 3, 2 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 3 mil pés, um charge 402. Rona 964. Estamos o Lua, informa o tráfego, posição de 1 hora, 4 milhas, rumo nordeste, cruzando 3800 para 2500 pés, no braço 737-800. Interferirá com sua saída. Paciente, o Papa Tango Juliette Tango Zulu. Oxané 6326, detonação para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 360, seu limite é o curso do localizador. Confirmando então, esquerda 360, poderia confirmar o limite é magnético? Tá, o localizador está fora, né? Afirmativo, seu limite é radial 280 do VOR Salvador, em caso de falha de comunicações, reassuma a navegação na proa do Serra Vitor 367 e inicie espera no Serra Vitor 367. Gente, então, vai voar agora na magnética 360, as falhas de comunicações, radial 280, voa Serra Vitor 367 e inicie o acionamento. Jave 52, iniciando espera. Está agora 9 milhas noroeste de Simbra. Se assuma a navegação para o de Simbra, autorizado a efetuar o padrão 4. Gol 964, iniciou no 366. Gente, gol no 964, completa a aproximação, torre no 8 decimal 95. 895, boa. Confirme a altitude que vai manter durante o padrão. O GV52 está autorizado o padrão. Xané 6326, controle? 6326. Programa de espera no Sierra Vitor 368, devido à aeronave da Força Aérea Brasileira, fazendo check nos equipamentos. Gente, espera no Sierra Vitor 368, o Xané 6326. 672. Voo no 964. Avistando? Ainda não. Não avistando? Forma não avistando. Ou no 964. 68 vai iniciar a hora sendo mesmo. Correto. 5000, 964. Autorizado pouso no 40 graus, 08 nosso. Ok, DV pouso, 690, vou no 964. 64, torre no 895. Gente, Oxané 6326, reporte iniciando espera. Gente, mantém 050. Gente, mantém a 4.000 pés, Oxané 6326. 4.000, confirmando ajuste no 015. Afirmativo, no 015 no ajuste. Gente, deve ser 4.000, já está no 015. Oxané 6326, confirmando iniciando espera. Controle Salvador, Direto Tango Zulu. Direto Tango Zulu, prossiga. Vai para o árvore, condições Vitor Mike Dali, propõe ascensão 045, prosseguir visual para Valença, parar evoluções sobre Valença, mantendo o nível, e após troca arremetida, tempo estimado de retorno, mais 45 minutos. Salva Tango, Direto Tango Zulu. 7, Juliette Tango Zulu, plano modificado, zona 735, submantém ao 045. Reporte para a descida, o Juliette Tango Zulu. Para a descida, Juliette Tango Zulu. Voo no 964, Solo 33, libere direita, solo 121, decimal 9. Mais 40 minutos para o regresso. Oceaner 6315, autorizado a alinhar e manter. Pensando que tinha escutado o toque lá de trás. Torre, Oceaner 6315, boa tarde, pode estar dando a zero e pronto. Oceaner 6315. Após decolagem, mantenha o nível 080 até 25 milhas, 20 milhas de Salvador. Autorizado a alinhar e manter. Alinha e mantém, após decolagem, segue no perfil, subindo para o 080 até 20 milhas, do BA 300. Autorizado, patrão. Seria uma previsão para a chamada de liberação? 5 minutos, deixa eu 6326. 6326. Salvador, o Papa tem o Juliette Tango Zulu, vai livrar o 045. Gente, Juliette Tango Zulu, afastado agora 35 milhas sudoeste do VOR Salvador, desse para a altitude de tráfego de Valença, tem frequência livre presente para autocoordenação. Juliette Tango Zulu. Isso, mantendo o perfil da Salvo 1, não está restrito nível 080, digo, é para manter o nível 080 até 20 milhas. Confirmado, manter o perfil, porém para o 080 até 20 milhas, Oceaner 63, conosco a linha e mantém. Sim, autorizado decolar agora, vento no 40 graus, 08 nós. A linha decola 63, conosco. Salvador, Papa Romeu, Tiago Fiosco, solicita atenção para 2500. Tiago Fiosco, clube mantenha 250010, ajuste para referência no 095, reporte na 20. Sobe 2500, reporta na 20, Tiago Fiosco. 095, controle. Boa tarde, decola, mantém em cruz agora 1.300 pés, Oceaner 6.95. Oceaner 6.95, contato radar, suba... Inicialmente nível 080 direto Leda. 080 direto Leda, 6315. Cinco 52 já participa do término de padrão. 06326. Agora 8.7 milhas para o Serra Vitor 366, reassuma a navegação na proa do Serra Vitor 366, livre aeronave, reporte estabilizado. Desça para 250010, ajuste no 0195. Gente, autorizado então o procedimento, livrando 368, direção 366, ajustado no 0195, permanece estabilizado. Oxenemia 3DM. AV52, controle. Ao término de padrão, mantenha a proa norte e chame Salvador em 119.8. Oxenemia 6315, subiu, mantenha nível 360. 360, 352, chame Salvador 119.8. 19.8 ou 19.1? 119.80. Dedo 2230, chame Centro Recife em 126.0, alterno 28.8, passaria do 2230. Recife 260-288-2230, tem uma vantagem. Passagem padrão 2 a 1.700 pés. Afirmativo. Alinhada no eixo, arremetendo antes da cabeceira e fará 3 passagens nesse padrão e depois mais uma no padrão 3 e terminando. No bloqueio do 366, estabilizado, hoje, né? 6.26. Gente, complete a aproximação, chame torre 118.95. 2895, 6326. Torre Oxenem 6326, sinal RNAV, pistão 0. Oxenem 6326, ciente. Autorizado pouso, pistão no 0, 950 graus, 069. Pouso, pistão no 0, Oxenem 6326. Desatoração para. Padrão 2, convertida para 240. O limite será a radial 300 de Salvador. Teve 52, 15 milhas de abdução duna, acima navegação voitona, para passar de padrão 2. Time, teve 52. Ao terminal encerramento do voo nivelado, curve à direita para a nova passagem. Teve 5-2, confirme para o que estamos tendo. Meu Fox Mike Tango, livre táxi, chamo para ingresso. Os 45, livre à direita, solo 1219, o Xander 6326. Olha para 319, 6326. O Xander 6142 autorizado, alinhar e manter. Sim, mantém o Xander 6142. Xanem 6315, chame Centro Recife em 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Decolagem da 1 do 0, Xanem 6315, obrigado. Meu Serra Golf, acho que tem frequência livre para autocoordenação. Serra Golf, acho. Deixa livre, senhor. 5-2, confirma a atitude da irá fazer a passagem número 2. 5-2, controle não copiou, confirme. 1-200 pais, confirma. Dois, confirme, 1-200 pais da passagem número 2. Confirmo, confirmo. M1 142 decolou aos 5-1. Chame o controle 120.8. 208, M1 142. Xanem 6142, contato radar, subo 350, direto ao Jambo. 350, direto ao Jambo da presente, obrigado. 6142. curvando à direita, urgente 5-2 para quando autorizado, novo quadrão. Direita de interceptar para recomeçar o interceptar o novo portátil. Eu não consegui compreender a mensagem, compreende? Após curva direita, o senhor tem condições de interceptar por meios próprios para a passagem número 2? Afirmativo. Está autorizado a passagem número 2, G52. G52, chame controle Salvador na frequência 120.8. 1208. Autorizado alinhar e manter, pista 17. Autorizado o novo padrão, o G52. Sete inicia, são 250 nós. 1097, início de redução devido à aeronave da Força Aérea Brasileira, checando equipamento a fim de evitar esperas. Autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, no 50 graus, 08 nós. Alinha e decola, grato. Mantenha o ponto, mantenha a posição alinhada. Fox Mike Tango. Avianca 6321 no livre decolagem, confere. Xané 6321, autorizado decolar. Bravo. Xanair 6321, decolou 53, chama o controle, 120, decimal 8. Controle, 120, decimal 8. Rodou, muito boa tarde, Xanair 6321. Xanair 6321, contato radar, suba nível 360. Mantenha a frota 3 mil pés, após 3 mil pés, direto, Elia. Após 3 mil pés, direto, Elia. Salvador, Papá Romeu, Tiago Fiosca, regresso. Tiago Fiosca, condições visuais, 1 no meu pé, ajuste no 0 no 5, reporte rotatória. Gente, ajuste no 0 no 5, reporte rotatória, Tiago Fiosca. Gente, o G52, condições de efetuar arremetida pela... Versão. Condições de efetuar por meios próprios o próximo padrão? Isso. Deixando centro Recife, 126.85, até 125.45. Entre 126.85, até 125.45, até 61.42. O G52 comprou o controle? Não, negativo. Condições de efetuar por meios próprios a interceptação do padrão ou de desejo de vetor? Não, para nós é melhor que os meios próprios. G52 está autorizado a efetuar o próximo padrão. Grave. Padrão 2, confia. Padrão 2? 1-2. Teste. Com 097, reduz a 220 nós. Reduz 220 nós, bom no 097. Arrumei o Fox Mike Tango, decolou 57, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, Fox Mike Tango. Controle, Papa Romeu, Fox Mike Tango. Papa Romeu, Fox Mike Tango, contato radar, suba nível 210. Direto Jamo. Direto Jamo, 210, Mike Tango. G52, controle. Após padrão número 2 efetuando agora mais quantos padrões? Deixa o controle de Salvador, sua identificação. Dessa via, chegada Bomete 1 para o nível 050. Bomete 1 no 050, autoriza uma prova mais direta, senhor? Chanel 6314, a fim de evitar esperas, mantenha o perfil da chegada Bomete. Estimativo, tem alguma velocidade recomendada? 250 inicialmente. 250? Poxa. Chaneme 321, no chame centro Recife 1260, alterno 28, decimal 8. 60288, obrigado. Tá. Papa Romeu, Alfa, Alfa, Bravo. 8 milhas para a posição Conde, serviço radar terminado, mantenha nível 090, chame Aracaju 120, decimal 3. Aracaju 1203, Alfa, Alfa, Bravo. Controle Salvador, uma bota, 3154, informação e uniforme. Tá, 3154, a sua identificação, dessa via, chegada Bomed 1, no nível 060, ajuste 10, 1 no céu. 3154, desce via Bomed 1, 10, obrigado. Voo 1097, programa espera no fixo de... Versão, no fixo Serra Vitor 368, com curvas pela direita, o número 2 na aproximação. 368, direita, 1097. 3 Salvador, Tiago, Fiocchi, Lisboa, Rucapo. Fiocchi, chame torrindo no 8, decimal 95. 1, 9, 95, boa tarde. Papá Romeu, Tiago Fiosca para regresso, tá visual com campo, solicita um toque remetido. Tiago Fiosca, ponte no través norte da Torre Salvador, tráfego indo a 97. Reportará no través norte da Torre Salvador, Tiago Fiosca. Afirmando intenções de toque remetido na pista 17. Afirma um toque. Sim. Tá, 3172, dessa via chegada Bomed 1 no nível 070, inicie redução 250 nós, ajuste 1015. Salvador, boa tarde, Azul 4065, está no ponto de Caratão no zero para o Salvador, 4065, mantém a posição, aguarda. Mantém 4065. É a Golfiões que irá manter espera no Através Norte das Duas em Salvador. Informo o tráfego realizando inspeção de voo. No momento, o tráfego não pode realizar o toque remetido a não site devido à interferência na inspeção, ok? Cliente vai manter espera sem a Golfiões. Informação vai para o Papa Romeu sem a Golfiões, tá? Copiou? Afirmo, sem a Golfiões, cliente. 4065, só manda por. Sim, 4065. Está ajustando a hora, Sagona 097, Serra Vita 368. Gente, 097. Opa, o meu Fox, Trot Mike Tango, chama de Centro Recife, em 1, 2, 6, 85, alterno 25, 45. 2085, 2545, mais tarde. 2 Salvador Serra, Golfiosca, através norte, iniciando espera. Firme. Serra, Golfiosca, através... 3639, com curvas pela direita, sem interferência com a final no zero, informo que a aeronave... para inspeção está aproximando para uma remetida em inspeção de voo. Espera com curva à direita sem interferência, eu tenho aguardado. Bora visual, contrato. Teste Golf, mantenha aguarde para o acionamento. As rotas 6304 pela direita, não é isso? Afirmativo, pela direita. Ok. GV52, contou? Não, negativo. GV52? Negativo. Pouso final? Não, tem que passar, aí arremeto curva pela direita e posso ingressar em base pela direita. A gente está realizando a arremetida para inspeção de voo sobre o campo. Está aproximando agora, na curta final, visual. Agora sim, visual, 4065. A gente vai em torno de alguns minutos, vai autorizar, a gente está coordenando aqui com o controle, eu acho que a gente... É, o restante será o ILS pela torre. Gente. Afirmo, tem então mantenha o setor em espera, aguardando autorização para prosseguir. Mantendo o setor aguardando a instrução em terra golpeosa. Mas o 4065 autorizado ali e mantém no zero. Ali mantém no zero, 4065. Também reassuma a navegação por Odo Serra Vitor 366, desça para 25010, ajuste no 015, livre a RNAV, reporte estabilizado. Temporada 366, desce para 2500, autorizado, reportamento estabilizado, gol no 097. Ocean Air 6314, desconsidere espera sobre o fixo de ITAP, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 350, seu limite é radial 270 do VOR Salvador, em caso de falha, se assume navegação, proa do 366, completa o procedimento com a torre Salvador. Positivo, proa 350, limite é radial 270 Salvador, caso de falha, vai Serra Vitor 366, completa com a torre, 6314. Corre o GV52, informa que na presente poderá considerar o ILS de Salvador disponível para essa aproximação. Gente, o GV52 ciente da operância do ILS. Autorizado gira base, reporte final no zero. 2104, 2100, recebe. 3172, inicie redução, 2100, nós. 3172. 2100, nós. Oxané 6314, 14 milhas para o Serra Vito 366. Reassuma a navegação na proa do Serra Vito 366, Oxané 6314. Proa do Serra Vito 366, Oxané 6314. Ponte para altimetro 9095. 7. Inicialmente 3000, voo 9095. Mal 8, bom voo. 208, obrigado. Azul 4065, contato radar, sobre o nível 340, após, correção, mantenha a frota 3.000 pés, após 3.000 pés, direto Leda. 340, 3.000 Leda, obrigado. Vai seguir 050614. Gente, o Xanem 6614, este mantenha 4.000 pés. 4.000 pés, 6314. Vou manter a prova, vou manter a saída de 3.000 pés, 660, seu limite é radial 280 do VOR em Salvador. O 3154 esquerda, 360, o limite é a 280 de Salvador. Confirme, 4065, vou manter a proa até 3.000 ou manter a saída até 3.000? Negativo, mantém proa até 3.000 pés, após 3.000 pés, direto Leda. Tá bom. 097, pode prosseguir? Bruno 097, desça para 2500 pés, inicie redução para aproximação. Me chame torre em 118, decimal 95. 1895, passando 366. Filete, confusão, escuta. Autorizado após a decolagem, manter 1.000 pés com... na linha do litoral. No corredor Axé, confirmando, decola da 17 com curva direita, após em coordenação com o controle, vai prosseguir conforme a saída. Navegação para o do Sierra Vito 366, correção, do Sierra Vito 368, peço uma navegação para o Sierra Vito 368, da 3154. Da 3154, vai voar o Sierra Vito 368 e prossegue na descida? Afirmativo, desça para, afirmo, desça para 4.000 pés. 4.000, Serra Vitor 368, Tantra 154. Tirou o Papa Alberto Agrofrás, prossegue para pouso completo. Espera pronto, boa noite, 84. M52, solo 14, libera esquerda, ataque até o rote militar no corte de frequência. Então libera a direita, agilizando por gentileza. Retorne via Alfa e Delta e chame na Delta novamente. Terra Rufiosa ciente, informa a aeronave aproximando para pouso 1-0, já 1 milha do externo. Mantenha o setor aguardando instruções para pouso completo. Mantenha o setor aguardando instruções, Terra Rufiosa. Desce, mantém nível 050. Desce, mantém 050. 3172. Vento 130 graus, 099. 0090, volta aí, 077. Marinha 7106, este é o controle de Salvador, acione identificação. Mantenha nível 070, está sob contato radar, 57 milhas sudoeste do VOR Salvador. Voe bom, med. Voe bom, med para interceptar a chegada bom, med. Marinha 7106. Marinha 7106. 097, autorizado pouso pista 0, vento 140 graus, 099. Ele vê pouso bom, 1097. Bom, med, Bravo Oscar, Mike Eco Delta para a chegada, bom, med 1. Advance 1-6, chama controle 120, decimal 8, bom, voo. 120, decimal 8, bom trabalho, 2097. Após o fixo de ITAP, programa e navegação, voe Serra Vitor 368 para o sequenciamento TAP 3172, número 5. Após TAP Serra Vitor 368, 3172. Controle Salvador, muito boa tarde, ao 2231 Passaredo, ciente da Uniforme Transferência. Passaredo 2231, este é o controle Salvador, sua identificação. desse mantenha nível 060, ajuste 1015, voando em TAP da presente. 060, 1015, está presente, voa em TAP, o 2261. Xanéia 6314, estabilizado. Oi, Xanéia 6314, ciente, complete aproximação, Xantorre no noite, decimal 95, Xanéia 6314. 895, boa tarde. 2097. Serra Vitor 368, iniciando RNAV 10. 0954, voo 2017. 3300, vida salvo, 1097. Gente, contato radaço, voo 240, direto Coral. 240, direto Coral, grato, voo 2017. 6314, continua a aproximação, aguarde que está livre, informa o tráfego Charlie 150 à sua direita, pois à sua esquerda, mantendo o setor afastado 3 milhas da cabeceira auxiliar, não interfere com sua aproximação. Estamos ciente, 6314. Juliette, vou finalizando. Boa. Afirmativo. Correção, efetua o procedimento RNAV. 47. 352 autorizado cruzamento de imediato da 1028 até o táxi do pote militar. Seria a previsão para o gol no 884? Gol no 884, informa o sequenciamento de 209 para pouso 90. Refugiante, Golf decolou ao 18, chama controle em 120 decimal 8, mantendo o litoral sub 1000 pés. 208, rolou. Ana 6314, autorizado pouso pista 90, vento 140 graus, 109. Mantido livre pouso, 6314. 6100 pés, corredor, axé. Ok. 3154 estabilizado, TAM 3154. Afirmou. Livre descida 2500 pés, chame torre no 8 decimal 95. Bom trabalho, obrigado. Boa. TAM 3172, desça para 2500 pés, ajuste 10 no 5. Livre RNAV, pistão no 0, reposto estabilizado, inicie redução para aproximação. Desça para 2500 pés. Autorizado aí na pistão avião. 3172, tráfego que o precede na aproximação, posição de 1 hora 7.4 milhas. Mantendo 1-80 nós ground speed da companhia, Airbus 321. 3172. Azul 4065, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterno 28, decimal 3. 251, 2835, obrigado, Zé. Golf Oeste autorizado, pouso no 7, vento 140 graus, 099. Livre pouso no 7, Terra Rubiosa. Torre Salvador, uma boa, tanto 3154, sinal RNAV 10, visual. 3154, continua a aproximação, aguarda pista livre. 54. Chana 6314, solo 21, libera direito, chame solo em 121, decimal 9. 219-6374. 6314. Controle, boa tarde, Gol no 620, vamos passar o 200 para o 150, informação e uniforme. Gol no 620, chama controle Salvador, chama identificação, ele se mantém a nível 080, ajuste no 015, foi direto em TAP. Ok, descendo até o... Confirma 080? 080. 080, número de TAP ou no 62? 140 grau 082. Então, 3154, livre pouso 10. Eu vou fiar o pessoal nos 21 no taxi até o 44, não sei. Sim, até o Garda Bata é porta livrando. O 369 ou o 362, sabe nem falar? Solo Eco Juliette Golf. Eco Juliette Golf, prossiga. Está liberando voo litoral para perfil da subida, direto a Arbor. Gente, subi inicialmente 3 mil pés o Eco Juliette Golf. Não recebo sua altimetria. 3 mil pés. Estamos 1 mil pés agora. Gente, faz o check no WhatsApp. Confio sim, recebe o alt. Negativo, hein? Para 3 mil, mantendo pro alt. Pedro 2231, informa o tráfego, posição de 12 horas, 20 milhas, rumo oposto. Cruzando 1 mil pés para 3 mil pés, Bravo Eco 20. Ciente, o 2231 da Passarela. 4172, ciente, complete aproximação, chame torre no 8 decimal 95. 1 8 9 5 3 1 7 2. Eco Juliette Golf, eu recebo agora o número 1.200 pés em surfinha a sessão. Confesso. Marinha 7106, reporte para a descida. 5-4, solo 1-2-3, libere a direita e chame solo em 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, boa, obrigado. 1-2-5-6, boa tarde, número 2, o ponto espera, mantém a posição, informa mais um pouso e já prosseguirá com as decolagens, ok? Ok, senhora, mas qual é o motivo de segurar a gente quase 4 minutos? Sequenciamento para pouso. Sequenciamento de 7 milhas? É só para a gente saber, para a gente dar uma... fazer um speech aqui para os passageiros, porque... Então, 3172, a última aeronave para pouso, está passando externo no momento. Ok, moço. Moço, 3172, passa externo, embaixo travado, RNAV 10. 3172, tráfego avistado, autorizado, pouso 10, vento 140 graus, 099. Fazendo processo. Até 80. Prende Salvador, uma boa tarde. Azul 4462, está liberando 2-0-0-1-0. Azul 4462, deixa o controle de Salvador, chame identificação. E se mantém a nível 080, ajuste 1-0-1-5, via chegada Bomed 1. No 0-1-5, desce ao 080, via chegada Bomed 1, Azul 4462. Azul 4462, inicie redução 250 nós, para o sequenciamento. Estão mantendo 210 nós. Gente, papapá, Eco Juliette Golf, confirme a altitude que mantém? Descendo para 3.000, passa um pouco. Gente, mantenha 3.500, o Eco Juliette Golf, mantenha 3.500. 3.500. Passaredo 2231, desse, mantenha nível 050. 050, 2231, passaredo, voando 366. Papapá, Eco Juliette Golf, confirma? 3.500 pés, Golf. Gente. Controle da Marinha 7106, legal. Marinha 7106, desse mantenha 2. Correção, desse mantenha 050. Ok, 050. Tráfego ultrapassado, isso para 2500 pés, ajuste 1095, voando Sierra Vito 366 para final procedimento RNAV pistola 0, reporte estabilizado. 2500 pés,